onde vou, me deixo ser como não sou. Me entristeço o coração, a dor já mexe com a razão. Não sei o que fazer aqui. Meu Senhor, estou a me esquecer o que passei e o que me fez sentir tua mão tão carinhosa me tocar. Teu amor me constrangeu, vitorioso levantar e em teu nome proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, meu Senhor. Meu Senhor, estou a me esquecer o que passei e o que me fez sentir tua mão tão carinhosa me tocar. Teu amor me constrangeu, vitorioso levantar em teu nome, proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, meu Senhor e Rei. Faz um teu nome exaltar. Simplesmente vou e deixo ser como o Senhor mesmo quer. E me alegro, coração, o teu Espírito, Senhor, já me encheu do teu amor. Capacitado agora estou para em teu nome proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, meu Senhor. Faz-me retornar a ti, meu Senhor e Rei. Faz um novo eu quero ser. Teu nome exaltar.